Maneno maneno mimi sikuzoei. Maneno maneno mimi sipendelei. Maneno sikuzoei. Maneno maneno mimi sipendelei. Moyo wangu haustahimili maudhi. Mizozo na chuki ni chanzo cha uadui. Unipizana visasi nitakuwa havishi. Ili twende mbele lazima tuelewane. Maneno sikuzoei. Maneno maneno mimi sipendelei. Maneno sikuzoei. Maneno maneno mimi sipendelei. Mama mia e nasema paka nini yo mama ye bani tene apendi maneno Kasim Rashidi apendi maneno ani ya haya apendi maneno Beno Villa Anton apendi maneno oh Bijuka apendi maneno Ginde Walai Shilingi Johnny, hako. Ginde!